5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde, amigos ouvintes, aqui da nossa 98 Rádio, RCI FM 98.5. É um prazer imenso estar de volta com você em apresentar mais um programa, mais uma homenagem ao artista, mais uma parceria Rádio RCI FM, bregablog.com. Votaram e escolheram, né? Mais um cantor, mais um homenageado. E aí, você sabe quem foi? Será que foi esse cantor aqui, Paulo Sérgio? Será que foi Paulo Sérgio? Ou será que foi Gilberto Lemos? Ou será que foi José Orlando? Olha, meu bem, não fique não de mal comigo. Se nada fiz pra merecer ingratidão. Olha, meu bem, eu juro que eu não consigo viver sem você, que é minha louca paixão. Eu te falei, quero você comigo, sempre fui seu amigo. Por favor, não me deixe na mão, senão eu vou chorar. E aí, na sua opinião, quem será que venceu? Para os leitores e amigos ouvintes da nossa 98, bregablog.com, o vencedor foi esse aqui, ó. Então, nosso homenageado de hoje é Paulo Sérgio, né? Esse é o 23º especial musical aqui da nossa programação, homenagem ao artista. E foi mais ou menos assim: Gilberto Lemos ficou em terceiro lugar com 195 votos, ou seja, um percentual de 29%. José Orlando ficou em segundo lugar com 209 votos, um percentual de 31%. E Paulo Sérgio foi o vencedor com 256 votos, um percentual de 38%, de 660 votos no total. Isso aí mostra, né, que as pessoas estão curtindo, estão gostando muito. Queria agradecer de todo carinho a vocês que participam conosco, tá certo? Isso é uma parceria, aqui não tem nada de Luciano Silva, aqui não tem nada de Jackson da Cruz, aqui não tem nada da Rádio RCFM, aqui não tem nada do bregablog.com. Isso aqui é para vocês, vocês que merecem isso aqui, tá? Vocês que fazem a diferença, vocês que fez Luciano Silva fazer esses programas todo sábado junto com vocês. Espero que vocês me compreendam. Essa época nordestina, já que a gente mora no Nordeste aqui, vai começar a época junina, né? A gente tem que homenagear os artistas da terra. Mas não se preocupe, que no mês de julho, no dia 4 de julho, estaremos de volta para que você possa voltar mais uma vez e participar aqui conosco. Para começar o nosso especial de hoje, vamos começar aqui com uma das primeiras músicas que o Paulo Sérgio gravou em 69. Benzinho, programação especial, homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio. Daqui a pouco tem a música aqui de nossa amiga Guinaga, que ele vai curtir também aqui conosco. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Deixou-me assim. Sozinho e triste a recordar. O

Paulo Sérgio foi matriculado no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja em Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos. Chamava Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Imediatamente virou ídolo em Brás de Pina. Os anos 60 sacudiam a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumartugo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, Paulo Sérgio passou por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, de Rossini Pinto, onde também se apresentaram muitos outros cantores que iriam tomar a turma da Jovem Guarda. Quando surgiu a oportunidade de ser calouro de Chacrinha, no rádio, e venceu, cantando o clássico de Altemar Dutra, Sentimental Demais. E vamos continuando com a nossa onda da buzina, chamando mais um candidato do dia de hoje. Aliás, eu queria pedir ao Instituto Público para receber os candidatos sempre com palmas, porque ele merece. Vamos chamar agora o senhor Paulo Sérgio. Candidato Paulo Sérgio, palmas para ele, que ele merece. Boa noite, professor. Boa noite. Vai bem? Tudo bem. Vem a pé ou vem de trem? Vem a pé. Tudo bem? Tudo bem. O senhor vai cantar o quê, meu filho? Sentimental Demais. Sentimental Demais. O senhor é fã do Altemar Dutra? Muito mesmo. Muito mesmo? Sim. Há quantos anos, mais ou menos? Desde que ele apareceu. Né? Desde que ele apareceu. Muito bem. Então o senhor vai cantar o quê mesmo? Sentimental Demais. Pode começar. Demora. Sentimental eu sou. Sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Essas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Calma, calma. Vai para o trono ou não vai? É ele! Vai para o... Em 67, quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelle, do empresário Renato Guettani, Paulo Sérgio então prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Durante o teste, descobriram que Paulo Sérgio também cantava e quiseram ouvir algumas de suas composições. Caravelle havia descoberto sua mina de ouro. O timbre de voz era exatamente o que os donos da gravadora estavam procurando, e o contrato de imediato foi assinado. Logo lançaram o primeiro disco de Paulo Sérgio, um compacto simples, que continha as músicas Benzinho e Largatinha. A música Benzinho a gente acabou de tocar aqui no início do nosso programa. Olha, já tem pedidos musicais por aqui. Tô aguardando também aí meu amigo Jackson da Cruz mandar alguma informação para saber se tem alguém também ouvindo a gente pela internet. A minha vida é uma luta. A nossa amiga José lá de Camundanga tá curtindo com a gente, né? Ela também tá querendo aí curtir a música do Paulo Sérgio. Ela tá pedindo aqui, Você Pode Me Perder. Um abraço aí, nossa amiga Josélia, né, que tá curtindo a gente lá no município de Camutanga. Um abraço aí pra você, tá bom? Obrigado pelo seu carinho e pela sua sintonia. Deixa eu colocar aqui pra ela. Você pode me perder. Programação especial. Homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calo, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar a quem lhe ama e lhe quer bem. Pense pra você não se arrepender, continuando desse jeito, você pode me perder. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio, 17 horas e 20 minutos, aqui na nossa rádio RCI FM 98.5. Olha, eu vou dar uma passadinha aqui, que meu amigo Jackson, né, caprichou na biografia, entrevistas, coisas, né, de antiguidade, e também aproveitando, falando pra você, né, que ele conseguiu aí, rapaz, não sei onde foi que ele conseguiu, ele é um abençoado por Deus mesmo, viu? Ele conseguiu aí vários discos aí do Paulo Sérgio, rapaz, em castelhano, né? Você pode baixar esses discos aí, né, do Paulo Sérgio, lá no bregablog.com, tá? Tem muitas coisas raras aí que ele conseguiu. Isso aí é a competência do grande amigo, né? Nosso grande amigo aí, Jackson da Cruz. Você pode dar uma acessada lá, bregablog.com. Tá bom? Aproveitar aí. Quando você for baixar, deixe seu comentário, tá certo? A gente agradece aí o seu comentário aí. E isso é fundamental, é muito importante para nós. Olha, eu vou colocar aqui uma entrevista. Uma entrevista aqui com exclusividade, né? Que foi mandada também pelo meu amigo Jackson da Cruz. Uma entrevista aqui que o Paulo Sérgio parece que é falando que tinha medo de morrer, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Né? E a gente vai colocar aqui pra você, com exclusividade, aqui na nossa rádio 98.5. E muitas vezes, muitas pessoas, às vezes, né, não pensam nisso, mas é uma realidade. Paulo Sérgio, você tem medo de morrer? Ah, eu não sei se tenho, às vezes não, sei lá. Acredito que todos nós tenhamos medo de morrer. Eu, às vezes, quando penso na morte, se ela vier agora, vai me pegar desprevenido e eu não vou ter medo. Mas tenho certeza, se daqui a alguns anos, quando estiver mais velho, sabendo que está chegando a hora, eu acho que vou ter medo, sim. É, ninguém pensa na morte, né? Mas um dia ela virá. Ah, vem. É, mas vamos deixar isso pra lá, né? Então você ouviu aí, né? Na própria voz do Paulo Sérgio e o repórter que fez a entrevista com ele. Olha, o sucesso de Paulo Sérgio aconteceu em todo o Brasil. Nessa época começou-se a dizer que ele imitava Roberto Carlos, o rei. Inclusive lançaria em seguida um álbum denominado O Inimitável. Segundo depoimentos de pessoas próximas a Paulo Sérgio, ele era um pouco triste. Talvez pelo fato de alguns críticos não terem reconhecido como cantor. Bastante pessoal, sem intenção de querer imitar qualquer outro cantor. Logo em 68, veio o segundo compacto e a afirmação definitiva através da última canção, que vendeu mais de 300 mil cópias. Em seguida, foi lançado seu primeiro álbum, onde quase todas as faixas foram sucesso em todo o Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais aqui da sua biografia, né, aqui ao vivo aqui na nossa rádio RCI FM. Olha, deixa eu ver aqui. Horácio Amorim, lá de Vila Velha, está ouvindo a gente. Manda um abraço. Manda pra mulher dele, Solange, a música Sorri Meu Bem, né? Pedro Hugo, de João Pessoa, na minha capital verde, na minha Paraíba, pede dia que partir. José Herculano, de Seropédica, Rio de Janeiro, acho que é isso. De Seropédica, Rio de Janeiro, pede última canção. De Vila Velha, Espírito Santo, né? Daqui a pouco a gente toca aí as músicas dos nossos amigos que estão ouvindo também pela internet. Um abraço para todos vocês, obrigado por esse carinho. Deixa eu ver se eu tô com essa música aqui, para que a gente possa tocar. Muito bem, vamos tocar aqui a música Sorri Meu Bem, né? Que vai para nossa amiga, para o nosso amigo Horácio Amorim, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele pede para mandar para a mulher dele, Solange, né? Sorri Meu Bem. Vamos ouvir. Programação especial. Homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com. 3 anos de sucesso. Sorri, meu bem, não chore mais. Esqueça o que aconteceu. Não quero ver você chorar. Enxugue seu rostinho e vamos dançar. Sorri, meu bem, não chore mais. Esqueça o que aconteceu. Não quero ver você chorar. Enxugue seu rostinho e vamos dançar. Não chore mais e sorri pra mim, porque não quero viver triste assim. O nosso amor não acabou. Não sei por que você chorou. Oh, oh, sorri, meu bem, sorri, amor. Esqueça, enfim, a sua dor. Não quero ver você chorar. Enxugue seu rostinho e vamos dançar.

todos vocês. Ele pede a música no dia que partir. Que é isso, garoto? Não vá-se embora não, rapaz. Não vá-se embora da capital não, rapaz. Né? Já basta eu que sair daí. Um abraço aí, nosso amigo Pedro Hugo. Vamos ouvir aqui. No dia que partir, rapaz. No dia que partir, cuidado pra não ter um problema aí, viu? No dia que partir. Você só faz. Música do Paulo Sérgio. Vamos ouvir, programação especial, homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Estou aqui desiludido a procurar. A fé perdida ao fim da vida eu quero achar. Amei demais, fui bom. Programação especial homenageada de hoje é ele, Paulo Sérgio. 17 horas e 38 minutos. Vamos falar mais aqui da sua biografia, sua história, para que você possa conhecer um pouco mais aí do Paulo Sérgio. Posteriormente, Paulo Sérgio ingressou na gravadora Beverly Copacabana por meio de um contrato que, segundo então o diretor da companhia, Rosivaldo Cruz, foi um dos maiores já assinados dentre todos os artistas que passaram por aquela gravadora. sendo considerado o maior acontecimento artístico do ano de 72. No dia 4 de março de 72, Paulo Sérgio casou-se com Raquel Teles Eugênio de Macedo, que havia conhecido casualmente num pequeno acidente de trânsito. O casamento aconteceu secretamente, numa cerimônia simples, em Castilho, pequena cidade do interior de São Paulo. No ano de 74 nasceu Rodrigo, que mais tarde usaria artisticamente o pseudônimo de Paulo Sérgio Júnior. Além de Rodrigo, Paulo Sérgio teve duas filhas, Paula Mara e Jaqueline, frutos de relacionamentos anteriores. Paulo Sérgio participou dos filmes Na Onda do Iê, de 66, dirigido por Aurélio Teixeira. Amor em Quatro Tempos, em 1970, dirigido por Wander Silvio. Em Ritmo Jovem, 72, dirigido por Mazael Silveira. E Um Caipira em Bariloche, 78, dirigido por Mazarop. No dia 27 de julho de 80, um domingo, Paulo Sérgio fez sua última apresentação na TV. Foi no programa do apresentador Edson Cury, o Bolinha, da Rede Bandeirantes de Televisão, onde cantou duas músicas do seu último trabalho fonográfico, O Que Mais Você Quer de Mim e Coroação. Logo após se apresentasse no programa do Bolinha, nos arredores do teatro, onde aquele programa era vinculado, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, São Paulo, Paulo Sérgio envolveu-se num acidente que talvez tenha provocado sua morte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui mais, para que você possa saber dessa informação. Deixa eu agora atender aqui o pedido da nossa amiga Laura, lá da rua Antônio Pessoa Guedes, que está ouvindo com a gente aí, né? Ela pede aqui a música Minhas Qualidades, Meus Defeitos. Vamos ouvir aí. Minhas Qualidades, Meus Defeitos. Música do Paulo Sérgio. Inclusive tem uma, né? Ele canta a participação com Amado Batista. Vamos ouvir. Programação especial homenageada de hoje é ele, Paulo Sérgio. Melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu. Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz e agora você. Você sai a comentar, chega até falar mentiras pra poder me incriminar. Diz que eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar que o meu nome eu lhe dei, fazendo todos respeitar. Sei que minhas bastante forte, me coloco em meu lugar. Minha personalidade ninguém pode abalar. Você vive de passeios pra fazer Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada hoje a ele, Paulo Sérgio, 17 horas e 45 minutos. Olha, eu vou falar aqui a outra parte, mais uma partezinha aqui, da biografia do Paulo Sérgio. Olha, preste bem atenção. Quando o Paulo Sérgio se apresentou no programa do Bolinha, nos arredores do teatro, onde aquele programa era vinculado, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, Paulo Sérgio se envolveu num incidente, não um acidente que eu falei, num incidente que talvez tenha provocado sua morte. Quando se preparava para ir embora, foi insultado por uma fã de nome Oneida Maria Xavier de Loreto, que fez comentários a respeito de sua condição como artista e ser humano. Paulo Sérgio então reagiu agressivamente e a mulher atirou uma pedra em sua direção, atingindo e quebrando o para-brisa do seu carro. Paulo Sérgio ainda fez uma rápida apresentação num circo instalado no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, deslocando-se em seguida para um outro circo, situado em Tapacerica da Serra, em São Paulo, onde faria sua última apresentação. Ao iniciar o show, Paulo Sérgio já não estava se sentindo bem, queixando-se de fortes dores de cabeça. Num dado momento, comunicou o fato à plateia, desculpou-se e seguiu para o camarim. De lá, foi conduzido já inconsciente para o hospital de Piratininga. E diante da gravidade do caso, foi transportado para a unidade de terapia intensiva do Hospital de São Paulo. Durante 48 horas, Paulo Sérgio permaneceu em coma. Na terça-feira, dia 29 de julho de 1980, não resistiu. Às 21 horas, os médicos constataram sua morte. Durante a madrugada e a manhã seguinte, o corpo do cantor ficou exposto para visitação no velório do cemitério da Vila Mariana, em São Paulo. Atendendo ao pedido dos pais de Paulo Sérgio, o seu corpo foi sepultado no Rio de Janeiro, na capital carioca. O velório ocorreu no cemitério do Caju. Às 16 horas do dia 30 de julho, uma quarta-feira, seu corpo baixava a sepultura ao som de seu maior sucesso, Última Canção. É impressionante, né, essa partida repentina, né, do Paulo Sérgio. Inclusive, né, vai fazer 33 anos de sua morte. Agora no dia 30 de julho, né? Ele morreu em 80. Impressionante isso, né? A gente vai continuando aqui daqui a pouco para falar sobre o restante da sua biografia aqui na nossa programação. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Tarde, venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer. Nem que eu morra de desejos. Mais tarde, venha me arrepender. Não vou voltar, nada deixei para rever. Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer. Amor tem que ser amor e não promessa. Chega de você e de conversas. Eu que já amei e sei amar, não é você que vai conseguir. enganar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial homenageada de hoje é ele, Paulo Sérgio, 17 horas e 52 minutos. Meu amigo Aguinaga, né, pediu aqui a música do Paulo Sérgio, rapaz. É pra curtir junto com todos os amigos aqui da rádio. Ele que tava relembrando aqui os primeiros programas aqui da nossa emissora, né? Um abraço aí, meu amigo Aguinaga Produções, grande garoto aqui, grande amigo nosso. Olha, eu queria falar pra vocês o seguinte, né? Eu falei aí, né, que foram 30 anos, são 33 anos, que vai fazer agora em julho, né, o falecimento aí do Paulo Sérgio. Estamos em 2013, não em 2010, tá? Queria pedir desculpas aí, já que foi em 80, né? No dia 30 de julho de 80, né, o Paulo Sérgio veio a óbito aí, né, devido a essas consequências aí. Quem sabe, pode ter certeza disso. Eu acho que foi, esse foi um dos maiores motivos de ele ter chegado a esse ponto de vir falecer aí, né? Esse bate-boca aí, essa dor de cabeça acabou com ele, pode ter certeza disso. O nosso amigo Aguinaldo aqui pediu uma música, Quero Ver Você Feliz, né? Do Paulo Sérgio. Vamos ouvir, programação especial homenageada de hoje é ele, Paulo Sérgio. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, se capaz de tudo eu esquecer. Show. Esteja, eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Papai, eu sinto a sua presença em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, no seu rosto está. Hoje estou mais crescido. Tanto tempo já passou. Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou. Meu filho, Deus que lhe proteja. Que esteja, eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Pois eu sinto a sua presença em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, você. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Gosto muito. Programação especial, homenageado de hoje é ele, Paulo Sérgio, aqui na nossa programação. Olha, vamos falar aqui a última parte da sua biografia e também tocar a última música, né? A música que estão todos esperando aí, né? Inclusive é a música principal do seu trabalho. A gente não poderia jamais colocar ela logo, tocar ela logo no início do programa, né? Teremos que segurar um pouquinho. Olha, poucos artistas tiveram uma carreira intensa com o Paulo Sérgio. Em 13 anos, lançou 13 LPs inéditos em português, todos relançados em CD, e 13 LPs em espanhol, além de vários compactos simples e duplos. Depois de sua morte, a gravadora lançou mais 2 LPs com músicas inéditas e também com músicas raras lançadas apenas em compactos no início de sua carreira. Em 87, a Copacabana, em parceria com o SBT, produziram um disco em tributo a Paulo Sérgio, com a série de duetos, como por exemplo Antônio Marcos, Jair Rodrigues, Chitãozinho Choró. Este disco teve um relançamento em 98, com outros cantores cantando com Paulo Sérgio, como Giliardi e também Amado Batista, né? Essa música aí, que é a música Minhas Qualidades e Meus Defeitos, né? Foi remasterizado aí na voz também do Amado Batista. No disco de duetos de 87, o filho de Paulo Sérgio, Rodrigo, de 13 anos, foi lançado como cantor, com certo sucesso, com direito a idas em programas da época, como Fantástico e Viva a Noite, que era apresentado por Augusto Liberato. O garoto adotou o nome artístico de Paulo Sérgio Júnior. Ainda na infância, o garoto teve diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença degenerativa e sem cura. Viveu normalmente até o princípio da fase adulta. Hoje vive de maneira debilitada no interior de São Paulo, com todos os graves problemas que essa doença traz. Rodrigo é filho de Raquel, que foi casado com Paulo Sérgio entre 72 e 78. Em relacionamentos anteriores, Paulo Sérgio teve duas filhas, Jaqueline, que também é cantora, e Paula Maura, que faleceu em 2011. Hoje, praticamente 33 anos depois de sua morte, o túmulo de Paulo Sérgio é um dos mais visitados no feriado de finados, principalmente pelos fãs clubes do cantor, que organizam encontros e mantêm o site do cantor no ar. Os sucessos de Paulo Sérgio, como Última Canção, No Dia Que Parti, Amor Tem Que Ser Amor, Você Pode Me Perder, Minhas Qualidades, Meus Defeitos, entre outras, sempre ficarão na memória dos fãs de todo o Brasil. Então, essa é a história do cantor, compositor Paulo Sérgio de Macedo, né? Que veio em vida em 44 e sua morte repentina em 1980, né? No dia 30 de julho. Vai fazer 33 anos agora no mês de julho de sua morte. Vou deixando aqui a última, a pedidos musicais aqui, olha, da nossa amiga Dona Josefa, lá da Rua Gamenon Magalhães, está curtindo com a gente, um abraço. Nossa amiga Dona Josefa, ela pede Última Canção. Também pela internet, né? Quem está ouvindo a gente e pedindo aí Última Canção, são esses ouvintes aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar para vocês aqui. Cadê, rapaz? Até o Jacques brincou comigo. Não esquece de tocar essa música, senão você vai ser lixado. Um abraço ao nosso amigo José Herculano, de Seropédica, Rio de Janeiro. O Vinícius Serbi, de Chapuri, no Acre. A Sexta Tela está curtindo com a gente. O Amadeu Carlos, de João Pessoa, na minha terra. E Teodoro Silva, de São Paulo. Vamos ouvir o clássico. Essa aqui, mano, essa aqui é especial. Gosto muito dessa música aqui. Inclusive, de vez em quando eu dou uma palhinha no violão tocando ela também. Especial musical, o homenageado de hoje foi ele, Paulo Sérgio. Parabéns, que Deus coloque ele sempre num bom lugar aí, se ele merecer. E as suas canções ainda vão tocar por muitos e muitos anos. A nossa geração vai embora, vai morrer, né? E sua música vai ficar aí tocando por muitos e muitos anos aí nos corações das pessoas que gostam da música popular brasileira, na voz de Paulo Sérgio. Valeu! Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso, iguais aquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que esta canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor. O que passou? Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Diz um ditado que recordar é viver. Então vamos viver algumas das minhas gravações anteriores. Meu primeiro disco que me deu a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Benzinho, por que deixou-me assim? Sozinho e triste a recordar. Recordar o começo de uma carreira, saber que o primeiro disco nos deu a oportunidade de fazer o segundo. Estou sozinho, sem saber por onde ando. Não sei dizer nem mesmo agora onde estou. Estou aqui com vocês. E depois desses dois discos, veio então o primeiro LP. Ah, o tão sonhado LP. Esta é a última canção que eu faço pra você. Mas você não vai acreditar, não é mesmo? Porque depois ainda veio mais. No dia em que parti, você chorou. Olha, não chore. Sabe por quê? Sorri, meu bem, não chore mais. Eu também já chorei. E cheguei até a pedir. Pelo amor de Deus, por favor, me leva embora, estou morrendo. Eu não quero mais ficar, eu vou correndo. Eu preciso ver depressa o meu amor. Eu pedi tanto, mas sabe a conclusão que eu cheguei? Não vou querer que a minha vida sofra só porque você me deixou só. Mas você nem me ouviu. E sabe o que aconteceu? Veja, meus olhos tristes choram tanto por você. Cansei de chorar, mas um dia resolvi. Não posso mais e desta vez eu vou me embora. Eu vou me embora, mas é só por enquanto, porque aqui fica um pedido meu. Vou pedir outra vez pra você ficar aqui. Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci.